clima de Dia dos Namorados, o Cinecom apresenta sua sessão mais romântica do ano. Não perca a exibição de A Dona da História, dia 19 de junho, às 7 da noite, no gramado das Quatro Pilastras. Se chover, a gente espera no auditório da Engenharia Florestal. A pipoca é por nossa conta. Cinecom, cinema e cultura para todos. Realização, Universidade Federal de Viçosa, Cinecom e Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Apoio, Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Museu da Comunicação.